te encontrar, eu andava perdido, com o coração vazio, meio sem sentido. Mas no silêncio da oração, eu fiz um pedido, e Deus me ouviu, trouxe você pra mim. Nem nos meus sonhos mais bonitos eu imaginei um amor tão forte assim eu nunca encontrei. Você chegou de mansinho, mudou meu viver, e hoje eu só sei dizer: você é tudo que eu pedia pra Deus, meu abrigo, meu amor, meu céu. É você que me dá paz no olhar, com você eu aprendi a amar. Nada no mundo tem mais valor do que esse nosso amor. Você é tudo que eu pedia pra Deus. Teus abraços me curam, teu beijo me guia. A vida ao teu lado é pura poesia. E mesmo quando a tempestade quer chegar, é teu sorriso que vem me acalmar. Você é tudo que eu pedi pra Deus, meu abrigo, meu amor, meu céu. É você que me dá paz pro olhar, com você ter de abanudo que mais amor. Esse nosso amor, o choque de agradecer. Se um dia eu esquecer de agradecer, me lembra que o maior presente é ter você. Você é tudo.